partir de agora, você vai fazer uma viagem pela história da música sertaneja. Os maiores sucessos da nossa terra. Programa Clube do Caipirão, com Luiz Henrique Pelícia. Sou caboclo sertanejo, nasci pra viver na roça. Eu gosto do meu sertão, de toda coisa que é nossa. Tenho meu cavalo preto, por nome de Ventania. O que é feito daqueles beijos eu te dei? As andorinhas voltaram e eu também voltei. Clube do Caipirão. Eu dou motivo pra me chamar de caipira, mas continuo lhe tratando de senhor. Olá, amigos amantes da boa e tradicional música sertaneja. Um grande abraço, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao Clube do Caipirão. Eu sou Luiz Henrique Pelícia e peço licença a você para te fazer companhia, trazendo muita música, alegria e informação. E o Clube do Caipirão, que começa agora, tem na sonoplastia meu irmão companheiro Zé Luquinha, a assessoria e produção da Dona Juju, apoio do velho Gervásio. Vamos juntos com a proteção de Deus, defendendo a tradição nesta bonita manhã de quarta-feira. No estado do Paraná, numa cidade pequena, aconteceu este fato, veja que bonita cena. Um casal muito feliz, João Ribeiro e Dona Helena, tinha uma filha tão linda, olhos verdes bem morena. Era a rainha do lar, quem ia lhe visitar, se encantava com Iracema. O casal se preparava para a filha batizar, antes do dia marcado para a festa realizar. Iracema adoeceu, foi ao doutor consultar. O doutor disse a seus pais: vocês precisam se conformar. Sei que a notícia é dura, sua filha não tem cura, só Deus quem pode salvar. Os padrinhos de Iracema logo foram procurados e saíram pra cidade pra fazer o batizado. Lá na igreja confessaram tudo o que tinha passado, mas o padre respondeu: eu estou compromissado. Sou sozinho pra atender, só deixando pra vocês um outro dia marcado. E o padre foi saindo muito triste e comovido, fazendo uma prece a Deus, na hora foi atendido. Apareceu outro padre, porém um desconhecido, foi quem salvou Iracema daquele mal recebido. Um milagre Deus mandou, o padre que batizou há tempos tinha morrido. Abrindo com chave de ouro mais uma edição do Clube do Caipirão. É só modão caboclo aqui no nosso programa. Cantou um passarinho, porque eu vim sozinho. Eu, a viola e Deus, vim parando assustado, espantado com as pedras do caminho. Cheguei bem cedinho, eu, a viola e Deus, esperando encontrar o amor, quedas velhas, toadas, canções, feitas modas pra gente cantar nas quebradas dos grandes sertões. A poeira do velho estradão deixou marcas no meu coração e nas palmas da mão e do pé, os catiras de uma mulher. Ei, esta hora da gente ir embora é doída, como é dolorida. Eu, a viola e Deus, eu vou-me embora e na hora vai cantar um passarinho, porque eu vou sozinho. Eu, a viola e Deus, vou parando assustado, espantado com as pedras do caminho. Vou chegar cedinho, a viola, eu e Deus, esperando encontrar o amor, quedas velhas, toadas, canções, feito as modas pra gente cantar nas quebradas dos grandes sertões. A poeira do velho estradão deixou marcas no meu coração e nas palmas da mão e do pé, os catiras de uma mulher. Esta hora da gente ir-se embora é doída, como é dolorida. Eu, a viola e Deus. Clube do Caipirão. Direção. São minhas andanças, buscando esperança pro meu coração. Na vida só vejo sentido sendo conduzido pelas tuas mãos. Sou uma pequena semente na terra carente, perdida no chão. Seguindo de encontro ao destino, igual peregrino eu busco a razão. E nesta toada lamento, o meu sentimento se fez em canção. Por isso te peço cantando, não deixa chorando, buscando ilusão. Dê força pra minha cantiga, pra que eu prossiga cumprindo a missão. Vida, minha força viva. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Mais linda que a flor do ipê, o seu rostinho moreno eu nunca vou esquecer. Recebendo seu desprezo, chorei mesmo sem querer. Nunca pensei que na vida eu iria te perder. Vou embora desta terra pra com outro não te ver. Não compreendo, moreninha, seu modo de proceder. Tu despreza quem te ama sem razão pra merecer. Esqueceu o juramento que junto fomos fazer, de casar lá na capela, unir o nosso viver. Juremos por toda a vida um ao outro pertencer. Mas antes quero dizer, com o seu procedimento vai um dia arrepender. Quando a lembrar o nosso amor, seus prantos irão correr. Amar como eu te amo, no mundo nunca vai ter. Meu amor é como a rocha, nada pode desfazer. Ai. Enquanto o mundo for mundo, enquanto eu nele viver, moreninha caprichosa, hei de amar só você. Mesmo sendo um desprezado, mesmo sem me compreender, meu amor é tão sincero, nasceu ao te conhecer. E ele terminará só na hora que eu morrer. Clube do Caipirão. O Amanhecer na Roça. Programa Clube do Caipirão. Ô Juju, ainda tem café aí? Ah, põe um golinho aqui pra nós. Aí, ó, cafezinho gostoso, adoçado com rapadura. Ela aprendeu com o velho Gervásio, né, velho? Tempo que o velho era peão. E assim ficou até hoje, que maravilha! Clube do Caipirão, despertando você para mais um dia! No portal Clube do Caipirão temos os nossos colunistas, onde todas as semanas são publicados artigos sobre a nossa terra, música, cultura regional e tradição caipira. Acesse clubedocaipirão.com.br e leia as curiosidades do Recanto Caipira, da nossa amiga Sandra Cristina. Coluna Sertão Brasil, com o filho do Tinoco, Zeca Pérez. Saiba sobre o método RAF com o Dr. Roberto Abel Filho. Coluna Blog Nejo, com entrevistas dos artistas da canção brasileira, feitas pelo blogueiro Marcão do Blog Nejo. São pequenos artigos escritos com carinho para você que gosta de um bom assunto e quer se inteirar sobre as nossas raízes sertanejas. clubedocaipirão.com.br. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. O Luquinha sinalizou e já tem modão na agulha. Roda pra nós! Foi no belo Mato Grosso, há 20 anos atrás, naquele tempo querido que não volta nunca mais. Nas matas onde eu caçava, um pequeno arbusto achei, levando pra minha casa, no meu quintal o plantei. Era um belo pé de cedro, pequenino em formação. Sepultei suas raízes na terra fofa do chão. Um dia parti pra longe, amei e também sofri. 20 anos se passaram, em que distante vivi. A Virgem Santa Sagrada, uma prece eu vou fazer. Junto ao meu pé de cedro é que desejo morrer. Quero sua sombra amiga projetada sobre mim, no meu último repouso na cidade de Coxim. Hoje volto arrependido para o meu antigo lar, abatido e comovido, com vontade de chorar. Vim rever meu pé de cedro, está grande como o quê? Mas é menor que a saudade que hoje sinto de você. Cresceu como minha mágoa, cresceu numa força rara. Mas é menor que a saudade que até hoje nos separa. A terra ficou molhada do pranto que derramei. Que saudade, pé de cedro, do tempo em que te plantei. Que saudade, pé de cedro, do tempo em que te plantei. Clube do Caipirão é tradição caipira. Naqueles ermos desertos eu fiquei mesmo espantado, quando avistei um ranchinho tão velho, tudo escorado. Vi um caboclo rezando no chão, tava ajoelhado, trazia sua camisa preta de luto fechado. Senti uma coisa estranha que moveu meu coração. Cheguei, chamei o caboclo, perguntei qual é a razão. O caboclo respondeu sem tirar os olhos do chão: venha mais perto, seu moço, você vai saber a razão de me ver aqui sozinho nesta triste solidão. Por essa camisa preta, que muito tenho chorado, é o maior significado de quem não posso esquecer. Todo dia de tardinha, que começa a escurecer, venho fazer minha prece a quem não posso mais ver. meu coração sentia. Nunca mais posso cantar. Eu vivo triste sozinho. Passo o tempo a soluçar. Um consolo perdurando que só Deus que pode dar. Por esta camisa preta que eu trago cobrindo o peito, é um sinal de respeito da mais triste despedida. Quem guiou o primeiro passo, a quem devo a minha vida, morreu aqui neste rancho, minha mãezinha querida. Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Mais uma manhã para despertar com alegria aqui no Clube do Caipirão. As raridades da música caipira, você só ouve aqui no Clube do Caipirão. Sou filho do norte do meu Paraná, nascido e criado lá em Cambará. Lugar de riqueza, miséria não há. Quem quiser dinheiro é só trabalhar. O paranaense do sul ou do norte é bem sacudido, é rígido, é forte. Enfrentou perigo zombando da morte, cortando madeira ou fazendo transporte. Cornélio Procópio também tem fartura. Sua terra vermelha tem agricultura. Seu povo educado tem muita cultura. Tem cada morena que é uma doçura. Nesta mesma zona, não muito distante, tem outra cidade, futuro gigante. Sua terra se vende a peso de diamante. Seu nome é da história, chama Bandeirante. Em Apucarana chega os boiadeiros, com gado de corte e gado leiteiro, fazendo negócio que é muito rendeiro, levando a guaiaca cheia de dinheiro. Essa zona é boa, não é por falar, só não acredita que não foi por lá. Aqui tão distante, carro a recordar, das noites de lua lá de Maringá. Capital do Norte dizem que é Londrina, e tem Santo Antônio que é da platina, e Jacarezinho tem cada menina que tem o valor aí da libra estelina. Catei em Cambé e Mandaguari, lá em Arapongas eu me diverti. Paraná do Norte, terra em que eu nasci, fiz minha homenagem, vou me despedir. O amanhecer do interior. Clube do Caipirão. Amigo, amigo, uma paixão me mata. Por uma ingrata, por quem eu sofri, choro. Não sei porquê, por ela vivo a chorar. Ai, não, não, não, esta mulher vai me matar. Amigo, amigo, aconselho a esta mulher, a esta mulher que tanto me faz sofrer, por onde quer que eu ando, no meu pensamento ela está. Vai me matar. Clube do Caipirão é a nossa história resumida em músicas. Você for aí que eu quero assinar meu nome aí com tinta de toda cor, se não tiver papel nem tinta, vou mandar um bordador. Levantou minha mensagem no lindo botão. Guardei por lembrança este lindo botão de flor aí pra não esquecer tão cedo de ser pobre sofredor aí despediu de mim chorando e soluçando ainda falou. Daquela longa distância eu vou sofrer a mim. Foi-se embora a estrela da alma, que nesta terra morou. Meu coração cortou, ai que o vapor saiu sereno e hoje meus olhos acompanhou, ai da janela ela sorriu e um lenço branco me acenou. Desejo felicidade a quem de mim se retirou. Clube do Caipirão. Ah, ah, ah! Se você quer conhecer um pouco mais sobre a história e curiosidades da nossa cultura sertaneja, tradição caipira, é só acessar o nosso portal clubedocaipirão.com.br. Lá você também pode fazer o seu pedido musical, dar sugestões e conhecer um pouco mais sobre o trabalho que realizamos. clubedocaipirão.com.br. Na agulha mais um modão, deixa cair, compadre! Profundas marcas no chão, vai levantando poeira, poeira vermelha, poeira, poeira do sertão. Olha, seu moço, a boiada em busca do ribeirão, vai mugindo e vai ruminando, cabeças em confusão. Vai levantando poeira, poeira vermelha, poeira, poeira do meu sertão. Programa Clube do Caipirão. O sol estava se pondo, era tarde de verão. Zé Bento preparou tudo, carregou seu caminhão. Assim que chegou a noite, pegou a sua bagagem, entrou no seu caminhão e seguiu sua viagem. Despediu-se com um beijo da sua esposa Maria. Disse: amor, fique com Deus, volto daqui alguns dias. Mas foi o último beijo nos lábios da sua amada. Zé Bento não voltou mais, desapareceu na estrada. E Maria chora tanto, clama pelo seu marido. Já faz mais de um ano e meio que está desaparecido. A polícia investiga seu desaparecimento, mas não tem nenhuma pista até o presente momento. Nem caminhão, nem Zé Bento a polícia encontrou. É mais um caminhoneiro que saiu e não voltou. Através desta canção, estou pedindo às autoridades do nosso Brasil inteiro que dê mais proteção ao nosso irmão caminhoneiro. O sol estava se pondo, era tarde de verão. Zé Bento preparou tudo, carregou seu caminhão. Assim que chegou a noite, pegou a sua bagagem, entrou no seu caminhão e seguiu sua viagem. Despediu-se com um beijo da sua esposa Maria. Disse: amor, fique com Deus, volto daqui alguns dias. Mas foi o último beijo nos lábios da sua amada. Zé Bento não voltou mais, desapareceu na estrada. E Maria chora tanto, clama pelo seu marido. Já faz mais de um ano e meio que está desaparecido. A polícia investiga seu desaparecimento, mas não tem nenhuma pista até o presente momento. Nem caminhão, nem Zé Bento a polícia encontrou. É mais um caminhoneiro que saiu e não voltou. O Despertar da Natureza. Programa Clube do Caipirão. Procure consumir alimentos livres de agrotóxicos. Os agrotóxicos podem causar danos ao meio ambiente, à sua saúde e também à do trabalhador rural. Prefira produtos orgânicos. Proteja a vida, proteja o meio ambiente. Uma campanha Clube do Caipirão. Sorta mais uma, Luquinha. Menino só tinha na vida um brinquedo, um pau de vassoura, gentil cavalinho. Com ele pulava, com ele corria, com ele zangava, falando sozinho. Meu homem já feito, ao ver a criança, me vem na lembrança infância perdida. Menino mimado, menino educado, não tive cavalo de pau nesta vida. Cavalinho, meu cavalinho, sempre alegre a galopar. Cavalinho de minha ilusão, leve pra longe a saudade, não maltrate o meu coração. Thank you. talvez minha mãe, zelando por mim, com amor e cuidado de um tombo qualquer. Tirou-me das mãos o simples brinquedo que todo menino no mundo só quer. Ao ver um garoto brincar sossegado, alegre montado em seu cavalinho, que o homem já feito ainda guardo no peito, saudade da infância, soluço baixinho. Cavalinho, meu cavalinho, sempre alegre a galopar. Deixe que eu sonhe sozinho, não me faças recordar. Cavalinho, meu cavalinho, cavalinho de minha ilusão, leve pra longe a saudade, não maltrate o meu coração. Clube do Caipirão, o otimismo no seu dia. De uma grande fazendeira, veio de Belo Horizonte, lá da capital mineira, me chamando pro negócio com uma forte mulateira, cheque de 500 pontos eu levava na gireira. Eu cheguei na fazenda, conheci a fazendeira, mandou logo a piãozada trazer a tropa na mangueira. Tinha 900 mulas e artigo só de primeira, eu apartei 400, só comprei as cabeceiras. No lote tinha uma mula que era a flor da tropa inteira, do pelo fino e macio, que nem a seda estrangeira. Meu capataz deu repasso, viu que dava marchadeira, ela fez um zigue-zague, saiu pisando o passeio. Na hora da despedida, apertei a mão da mineira, ela me falou baixinho, eu ainda tô sorteio. Eu quero ir junto contigo, seja de qualquer maneira, quero ser por toda a vida a vossa fiel companheira. Ela viajou numa terça por nome de Ribanceira, nós vinha às vezes na culata e outra vez na ponteira. Vejam só a minha sorte, que negócio de primeira, ganhei 400 mulas e casei com a fazendeira. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Seja bem-vindo, amigo amante da canção cabocla, ao nosso Clube do Caipirão. Bom dia! Clube do Caipirão, o otimismo no seu dia. Agora na ponta da agulha, Casa de Capim, com goiano e paranaense. Fui criado no sertão, onde reside a verdade, no meio dos animais, na pequena propriedade. Nada faltava lá em casa, tinha de tudo à vontade. A família era feliz, não conhecia a vaidade. Mudamos nossa rotina, trocamos a lamparina pela eletricidade. A chegada da energia foi grande a minha emoção. Comprei logo a geladeira, vídeo e televisão, despertador digital, microsistema e fogão. Aposentei o meu galo, forno, caipira e violão. Pelo progresso do fato, não vi que eu tinha entrado numa rua contramão. As imagens de conforto que mostravam na telinha, achei que eram verdade, fizeram a cabeça minha. Mudei pra cidade grande, antes vendi o que eu tinha. Vou levando na marmita ovo, feijão e farinha. A barriga está roncando e o sonho saboreando um guisado de galinha. Por causa da ignorância, passei a viver assim. As flores da esperança morreram no meu jardim. O pesadelo me arrasa, parece que não tem fim. Viver na cidade grande, isto não nasceu pra mim. É uma experiência sem graça, igual colocar vidraça numa casa de capim. Clube do Caipirão é a nossa história resumida em músicas. Eu parti de Araraquara com destino pra Goiás. Quando eu vim da minha terra, descei Minas Gerais, eu passei campina triste, lagoa dos ananás. Os olhos que lá me viam, de certo não me vê mais. Minha embarcação lá na estação do Brás, meu amor me procurava, notícia pelos jornais. Eu padeço, ela padece, padecemos dois iguais. Quem parte leva saudade, pra quem fica é muito mal. Eu olhei para o horizonte, avistei certos sinais. elas vão correr, deixando o raio pra trás. Eu te quis e ainda te quero, cada vez querendo mais. O sagrado de outro amor para mim não satisfaz. Suspiro vai, meu coração é um cuitelo que do seu jardim não sai, que vive beijando a rosa onde que o sereno cai. Adeus minha rosa branca, adeus para nunca mais. O melhor da nossa raiz, Clube do Caipirão. No Clube do Caipirão, a gente vai lá no passado, volta aqui pro presente, escutando moda boa pra deixar você contente. Então acorda, caboclo! Acorda, Zé! Acorda, Zé! Lá vai fogo, Zé! Vai chumbo! Vai chumbo quente, Zé! Oh! Ah, se eu acordo! Bom dia pra você, compadre! Bom dia, comadre! Vamos juntos defendendo a tradição aqui no Clube do Caipirão com mais um modão do nosso universo sertanejo! Bom dia! Vou contar a minha vida do tempo que eu era moço, e uma viagem que eu fiz lá pro sertão de Mato Grosso. Fui buscar uma boiada, isto foi no mês de agosto. Meu patrão foi embarcado na linha Sorocabana, capataz da comitiva era o Juca Flor da Fama. Foi tratado pra trazer uma boiada cuiabana. No baio foi João Negrão, no Tordilho Severino, Zé Garcia no Alazão, no Pampa foi Catarino. A magrinha e o cargueiro, quem puxava era o menino. Eu saí de Lambari na minha besta ruana, só depois de 30 dias que cheguei aqui da Uana. Lá fiquei namorado de uma malvada baiana. Ao chegar em Campo Grande num cassino eu fui entrando, uma linda paraguaia na mesa estava jogando. Botei a mão na gibeira, dinheiro estava sobrando. Ela mandou me dizer pra que eu fosse chegando. Eu mandei dizer pra ela, vá bebendo, eu vou pagando. Eu joguei 9 partidas, meu dinheiro foi andando. A lua foi se escondendo, vinha rompendo a manhã, aquela morena faceira, trigueira cor de romã, soluçando me dizia: Muchacho, leva-me contigo, que te darei toda a minha alma, todo o meu amor, todo o meu carinho, toda a minha vida. E os boiadeiros no rancho estavam prontos para a partida. Numa roseira cheirosa os passarinhos cantava. A minha besta ruana parece que adivinhava que eu sozinho não partia, meu amor me acompanhava. Eu parti de Campo Grande com a boiada cuiabana. Meu amor veio na anca da minha besta ruana. Hoje eu tenho quem me alegra na minha velha chupana. Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. Vou deixar os meus parentes e também meus velhos pais. Vou deixar a minha terra, eu aqui não fico mais. Vou deixar quem tanto adoro, na despedida eu choro. Vou deixar Minas Gerais. Vou deixar aquela ingrata que conta de mim não faz. Vou partir pra bem distante, sempre chorando os meus ais. Vou deixar a flor de Minas nas florestas das Campinas. Vou deixar Minas Gerais. Vou deixar o meu ranchinho na sombra dos pinheirais. Vou deixar prantos caídos sem poder olhar para trás. Vou deixar a mineirinha, ela não pode ser minha. Vou deixar Minas Gerais. Vou deixar a despedida, minhas palavras finais. Vou partir pra outras terras, pras Campinas de Goiás. Vou deixar a flor mineira, atravessando a fronteira. Vou deixar Minas Gerais. Clube do Caipirão. Siga a gente no Twitter, twitter@clubedocaipirão. No Facebook, Clube do Caipirão e Caipirão Radialista. E-mail, clubedocaipirão@hotmail.com. clubedocaipirão.com.br. Quando o sucesso é obtido, recordar é mais do que preciso. E na agulha está mais um grande sucesso da nossa canção cabocla. Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho que vai se levantar. Note que até a orquestra fica toda em festa quando ela sai pra dançar. Essa dama já me pertenceu, o culpado fui eu da separação. Hoje sofro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixa no salão. Garçom amigo, apaga a luz de minha mesa. Eu não quero que ela note em mim tanta tristeza. Traga mais uma garrafa, hoje eu vou me embriagar. Garçom amigo, apague a luz. luz de minha mesa. Eu não quero que ela note em mim tanta tristeza. Traga mais uma garrafa, hoje eu vou me embriagar. Quero dormir para não ver outro homem lhe abraçar. Outro homem lhe abraçar. Muita alegria no coração. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Qualidade da boa música sertaneja é só aqui no Clube do Caipirão. Thank you. estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Opa, e aí, como é que você tá? Chique? Aqui é só alegria no Clube do Caipirão. Clube do Caipirão é a nossa história resumida em músicas. Ar-condicionado, só em último caso. No calor, abra janelas e portas para aumentar a circulação do ar. No frio, faça o contrário, para não deixar o calor do ambiente escapar. Algo simples como isso economiza energia e poupa o meio ambiente. Proteja a vida, proteja o meio ambiente. Uma campanha Clube do Caipirão. O Luquinha sinalizou e já tem modão na agulha. Manivela vitrola, compadre! Clube do Caipirão. Um vendeiro mal intencionado que pensava ser muito ladino, do filho de um caboclinho, foi padrinho na lei do divino. Caboclinho era peão valente, respeitado até por assassino. Sua esposa de corpo bem feito, boca grande, tornozelo fino. O vendeiro ia ver a comadre com desculpas de ver o menino. A paixão que sentia no peito, certo dia ele não suportou, encontrando a comadre sozinha, o seu grande amor confessou. Para ter você uma noite, até a minha venda lhe dou. Antes de receber a resposta, caboclinho em casa chegou. A mulher chamou para almoçar, sorridente o vendeiro aceitou. Almoçando ela disse, compadre, resolvi dar a minha resposta, e jamais vou me arrepender, tenho certeza e faço aposta. Porém vou falar com meu marido, eu preciso saber se ele gosta, e se ele estiver de acordo, eu aceito a sua proposta. O vendeiro derrubou o prato, se engasgou, quase caiu de costas. Caboclinho gritou, diga logo, calmamente a mulher concluiu. O compadre quer trocar a venda pelo velho burrinho tizio. O vendeiro falou, é verdade, no instante o negócio saiu. Caboclinho virou comerciante, com o tempo o comércio expandiu. E até hoje não sabe o motivo que o compadre da vila sumiu. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Roberto. Oi, menino. Saudade de Lu, hein, bicho? É mesmo, hein, rapaz? Nosso querido Luiz Gonzaga. O candeeiro se apagou, o sanfoneiro cochilou, a sanfona não parou e o forró continuou. O candeeiro se apagou, o sanfoneiro cochilou, a sanfona não parou e o forró continuou. Mas meu amor, não vá-se embora, fique mais um bocadinho. Se você fosse o nego chão, só vou dançar mais um tiquinho. quando eu entro numa farra. Não quero sair mais não, vou até quebrar a barra e pegar o sol com a mão. O candeeiro se apagou, o sanfoneiro, a sanfona e o forró continuou. O candeeiro se apagou, o sanfoneiro, a sanfona e o forró continuou. Mas meu amor, não vá-se embora, meu amor, não vai. Fique mais um bocadinho, fique mais. Se você fosse o nego show, só vou dançar mais um tiquinho. Quando eu entro numa farra, não quero sair mais não, vou até quebrar a barra e pegar o sol com a mão. Se você for seu nego chão, só vou dançar mais um tiquinho. Quando eu entro numa farra, não quero sair mais não, vou até quebrar a barra e pegar o sol com a mão. O candeeiro se apagou, o sanfoneiro, oi, que ló, a sanfona, programa Clube do Caipirão. O amanhecer na roça. Programa Clube do Caipirão. É café a hora dos tropeiros aqui no Clube do Caipirão. É verdade. Ô Juju, põe um golinho de café aqui, faz favor. Um golinho só. Aí, ó, cafezinho gostoso pra brilhantar o amanhecer. Clube do Caipirão, despertando você para mais um dia. O Luquinha sinalizou e já tem modão na agulha. Manivela vitrola, compadre. Passarinho, queria voar o espaço e sentar devagarinho na voltinha dos teus braços, pra gozar dos teus carinhos e aliviar a dor que eu passo. Queria te dar um beijinho e depois um forte abraço. Numa negra ansiedade, sofrendo tanta amargura e chorando de saudade. Meu coração não resiste pra dizer mesmo a verdade. Para mim já não existe a tal de felicidade. Você partiu, minha vida é sofrer. Me escreva sem demora, que eu estou louco pra saber o lugar que você mora. Também quero te escrever, marcando pra quarta. que hora um encontro com você. Certo, quem ama nunca se esquece. Quem tem um amor distante chora, suspira e padece. Coração sofre bastante, saudade no peito cresce. Se você tem outro amor, seja franca e me esclarece. Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. Veja só como eu estou, amigo, olha bem pra mim. Depois que ela foi embora é que eu fiquei assim. Igual peixe fora d'água, igual cachorro sem dono, desejando sua volta, perdendo noites de sono. Depois que ela partiu, eu fiquei numa pior. Solidão bateu de frente no meu peito sem ter dó. A saudade está demais, tá passando da medida. Estou sentindo na pele a falta dela em minha vida. Quando a gente perde alguém, não acha nada que supera. E a saudade feito fera vem com tudo e nos devora. Quando um amor se vai, a gente fica desse jeito. Coração dá um nó no peito e sem querer a gente chora. Chorar até que nos faz bem, mas não resolve a situação. Eu não tô vendo solução, tô sem saída. Já examinei meu coração, foi overdose de paixão. Todo sufoco dá uma barra à minha vida. Quando a gente perde alguém, não acha nada que supera. E a saudade feito fera vem com tudo e nos devora. Quando um amor se vai, a gente fica desse jeito. Coração dá um nó no peito e sem querer a gente chora. Chorar até que nos faz bem, mas não resolve a situação. Eu não tô vendo solução, tô sem saída. Já examinei meu coração, foi overdose de paixão. Tô no sufoco, dá uma barra à minha vida. Ô, Sô, não vai levantar aí, não? Vamos que vamos, senão você vai perder a hora. Levanta, empiastro, vai trabalhar. O sucesso aqui não para, é um na sequência do outro. Derrama mais uma, companheiro. Você me pede na carta que eu desapareça, que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? Eu te odeio, te busco, te caço, mas o meu sonho de noite, de beijo, de abraço. Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira. Melhor sonhar a verdade que amar a mentira. Ainda chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? Clube do Caipirão é a nossa história resumida em músicas. Eu não devia ter emprestado meu carro pra sujar todo de barro e ficar todo amassado. É o que dá a emprestar um carro novo, fino igual casca de ovo, a um amigo descarado. Pegou meu carro e por aí foi roubar. Bateu e pra não pagar, diz que a lei é incorreta. O sem vergonha rachou meu carro no meio, botou a culpa no freio, tirando dele da reta. Ah, ele vai ter que me pagar. Ah, se vai! Paga ou entra no corrente. Só de ver o negão que vai cobrar, dá pra ele imaginar o tamanho do cacete. Ah, ele vai ter que me pagar. Ah, se vai! Paga ou entra no corrente. Só de ver o negão que vai cobrar, dá pra ele imaginar o tamanho do cacete. O safado encheu a cara de cachaça, foi dar volta lá na praça, dirigindo só de cueca. No meu carrão dando uma de importante, com uma mão no volante e outra na perereca. Tinha mulher até em cima do motor, no embalo do licor, dançando samba chachado. E de repente foi aquela cacetada que espalhou a mulherada por tudo quanto foi lá. Ah, ele vai ter que me pagar. Ah, se vai! Paga ou entra no corrente. Só de ver tamanho do cacete. Ah, ele vai ter que me pagar. Onde vai? Paga ou entra no corrente. Só de ver o negão que vai cobrar, dá pra ele imaginar o tamanho do cacete. Ah, ele vai ter que me pagar. Onde vai? Paga ou entra no corrente. Só de ver o negão que vai cobrar, dá pra ele imaginar o tamanho do cacete. Ah, ele vai ter que me pagar. Onde vai? Paga ou entra no corrente. Só de ver o negão que vai cobrar, dá pra ele imaginar o tamanho do cacete. Clube do Caipirão. Não há tempo para mais nada, sinaliza nossa produtora Dona Juju. Confirma do outro lado, companheiro Zaruquinha. Em nome da nossa equipe, eu, Luiz Henrique Pelice, agradeço você pelo carinho da sintonia e audiência em mais uma edição do Clube do Caipirão. Fique com Deus e até mais! Este é o nosso último encontro, não fique aborrecida. Amanhã eu vou embora e vou sair de tua vida. Tchau, tchau, tchau, amor. Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for.